Premiere Prime. Através desse novo universo, surgiu o novo Premiere Prime. O som de Mosqueiro vem se identificando cada vez mais com a tecnologia, trazendo um novo pensamento e uma nova tendência. Uma estrutura pioneira, com apenas um objetivo: colocar você, seguidor, em primeiro lugar. Premiere Prime. E quem tá feliz dá um grito! Quem tá solteiro já solteiro, já pra cima! Quem é do Paysandu dá um grito aí! Quem é do Clube do Remo dá um grito aí! Cinco! Quatro! Três! Dois! Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando o Iago chega, meu irmão, o que é que acontece? O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Me doidou, me doidou. Júnior Santorini. A de fermeza que balança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá em cima e a terra é poderosa e tem mais gente que me... O Dário, Dário, Dário, Dário, Dário, na pressão, na pressão, na pressão. Assim, assim, yeah. A gente brigou. Agora o guerreiro de água, o bando aqui vai, saudade a gente só... Júnior Santorini. Com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Joga, joga, joga, vai! O Iago vai no rei, você é João Murrão. O Iago vai no rei, você é João Murrão. Quero ouvir! Ei! Ei! Um, dois, três! Enlouquece! Vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá inteira. Obrigado, meu patrocinador, que dá giro. O do açougue Viseu Wilson. William da WR Variedades, obrigado, meu irmão. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Fala, Anderson! DJ que já quer entrar na fita. Mandina, sossega essa periquita. Ei, mandina, sossega essa periquita. Sossega aí que o bagulho vai doidar, meu irmão. Assim vai. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. DJ! Fala, meu parceiro Lailson Play Júnior. Obrigado, meu parceiro DJ Wagner de Soluto, Jailson Pop. Sou Fox, safadão, atrevido do Pará. Eu vou pra várias novinhas, o bagulho vai doidar. Felipe cobiçado, ficando na prisão. E aí, Chigão? Ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, ficando pra novinha, novinha, novinha. Tem algum corintiano aí ou não tem, meu irmão? Quem é do Corinthians, dá um grito! Quem é do Timão, joga a mãozinha pro céu, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Agora bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. E quem é do Flamengo, dá um grito aí! Flamengo, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, joga, assim, sim, sim. Detona e Yano! Pra cima, meu Premier! Premier! Premier! Premier! Soares, o Renan Pinheiro, o Caio Oliveira, dos favoritos do pop, meu irmão. Se liga, vem, vem. Agora desce pro pai. É bola pro... Já estamos ao vivo, né, Edson? Sola joga o bumbum pra trás. Agora desce pro pai. É bola pro pai. Quando o Paulo solta o Sola, joga o bumbum pra trás. Agora desce pro pai. É bola pro pai. Quando o Alonzinho solta o Sola, joga o bumbum pra trás. E aí, Tainá? Bora, maninha! Olha, segura ele, olha, sente a pressão. Camilinha! Batidão, vai. E aí, Neto? Olha pra ele, olha, segura ele, olha, sente a pressão. Sabe por que no Prime? Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. O bagulho é louco, meu irmão! Amor não inventou palavra. Padinaldo! Expressar esse amigo Jonas, eu vim dali, bora, Jonas! Nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu. Chocolate do Gol Pressão, bora pra cima, Maninho! Do céu. Olha o Ribo, Júlio do Certo! É. Japonês também! Coração explode pela. E toda a sua equipe, parabeniza o DJ Paulo, Marido Benço, obrigado! De... DJ Churubix, garoto! Vem com o particular, o Adalto, ADM, tá ali com a gente, sempre ao lado dela, primeira em cima dama! Meu amigo Gato Ajato, obrigado, Kina Lira, do Açougue Viseuense. Meu amigo Thiago Viseuense, também tá ali. O Anderson do Açougue dos Irmãos. Bora, Matheus. Já por aqui também na área, as meninas, o Que Legal, a Marisa, a Solange, o DJ Robinho Light também tá por aqui, obrigado Robinho, meu amigo Xuxa, do Depósito 100% também tá na área, e o DJ Wendel Bros também, Wendel Bros. Vamos! Vai, Neymar! Aqui na retaguarda, ele, meu grande parceiro Fabiano, minha amiga Tinga, DJ Matheus, tamo junto, galão. Alisson Renan, a equipe Eletro desse também tá na área. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Para chocolate, para o William. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía e eu desenvolvi. E quem sabe canta? Vai embora. Por quê? E a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você e agora? Os magrinhos estão na área. O DJ Carlinho Pressão e o Magrinho Prime da todo mundo do Sul de Mosqueiro. Premier. E quem é sincero aí? Só quem é sincero aí? Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. E dá ali na palma na mão, dá ali na palma na mão, dá ali na palma. Assim, assim. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Agora quem é safado dá um grito. Quem é safado? Quem é safado? Assim vai, vai, vai, vai. Muito obrigado com a mulher que tava gorda por galera. Fui! Bate o arroto, é o Mandela. Fui! Bate o arroto, é o Mandela. Fui! Bate o arroto, é o Mandela. Pressão, meu Prime! E aí, Paulo? O Fábio Douglas e a Morena Digital. Gira assim, vai, vai, vai. Seu amor me pegou como teu amor no caldeão me pontiou. Júnior Santorini, pra cima. Estrada fura olho, obrigado, meu irmão. Israel Gravações também tá por ali, tá no meião. Valeu. De Santa Bárbara, dá um grito aí. Pra cima! Iago! Mix! É o melão da minha PR. PR! Inclusive o Juninho tá ali representando o Tio Biga. Fala, Tio Biga! Obrigado, Tio Biga. Sabe quem é nós, né, maninho? Tu sabe, né, papai? Hoje o jamaicano veio, Paulo. Fala. Alô, Maicano. DJ Joelson Pop também, valeu, Joelson. Alô, Xuxa! Xuxa! 100% papai! Gente! Deixa a mocinha pra cima e dali na palminha! Dali, dali, dali! Dali, dali, dali! Dali, meu Friday! Fala, Rafinha! Obrigado, meu amigo particular, o Rafinha! Junto, claro, com a primeira dama, o meu amigo Marcão, a Leia! Toda a galera do Bar da Praça também, lá no Pau d'Arco! Anderson do Açougue dos Irmãos. Alô, gato! Um, dois, três, já! Hey! Oh! Hey! E Brasil. Todo mundo junto com a Marisa. É muito amor e muito carinho, papai. Pode vir. Pra galera cantar, Paulo, canta, canta. Vai! Vou ficar com a galera do Leão e tu com a do Papão, irmão. Eu quero ver todo mundo cantar assim, ó. Uma coisa eu te peço. Raça e paixão. O quê? Honra essa camisa. Meu poder. Quem é do Remo, canta! Uma coisa eu te peço. Já. Canta quem é do Remo, vai. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Quem é do Remo dá uma vaia no Pai Sandu. E aí, Paulo? E quem é do Pai Sandu dá uma vaia no leão. E quem é do Pai Sandu joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Galera do Papão, bate na palma da mão. Galera do Papão, canta quem é do Papão. Vamos pra cima, Papão. Quero. Quem é do Papão canta? Peraí, a água tá muito fraco. Vamos. Tá muito fraco, tá muito fraco. Quem é do Paysandu faz barulho aí? Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Quem é do Bicola grita! Grita! E quem é do Paysandu vai cantar agora? Vai! Vamos! Vocês querem? Quero. E quem tem fé em Deus, dá um grito aí. Só quem acredita em Deus. O dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. E o que é? O que é? E agora? Parabéns, meu parceiro Paulo, marido Vence. Gordinho. Gordinho, Gordinho tá na área. O Gordinho da Coleipa. E a equipe sexta-feira também. Valeu, maninho. Alô, Bia. Estamos aqui. O Anderson do Açougue dos Irmãos. Bora, Anderson. O Gato Achado tá ali. O Guinaliro. O Viseu Este. O Thiaguinho. Adalto sempre se cuida. Eles chamam pra Prime. Vai, Fábio. Fábio tá na área também, valeu. Valeu, Fábio. Alô, Fabiano. E quem tá solteiro vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no mal. E no final da festa, Taraquinho, no meu carro, só uma basquetada, vai, papai. Que tá chegando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no mal. E no final da festa, eu te pego no meu carro. Para chocolate, a primeira dama. batida, meio da chocolate. Escutando e as novinhas vai pirando. Valeu. Garrafa de Xandão, da cerveja eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando, DJ não agita. É o Branco e Gata, então se liga na batida. É o Jonathan Promoter, Gideilson na pressão. Italo Promoter, o seu Cleison em ação. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem em bala. E no final da festa eu te pego no meu carro. E tá chegando o Réveillon do Paredão Crack. Girando, girando. Essa é a versão de mais, irmão, tradição. Girando, continua. Novinha vem em bala. Aqui no Luciano's Clube. Eu te pego no meu carro. Festa da família barbarense. MC Dourado na pra cima. É nóis, girando, moro. Girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, Caraquilho. Cinco, quatro, três, dois, um. Assim. Libera, vai. Fala, Amaral. O Amaral da Triscap também tá por aqui. Valeu! Amor, eu sei. Remolinha do GP, os caras de pau. É. Jogar a peça. Amor, eu sei. Te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tiaguinho, que ali no gato ajado, meu irmão. Tentar nos reconciliar. E aí, Gina, tudo certo, meu irmão. Bora, Thiago. Te amo tanto. Amaral da Transcap, um dos nossos amigos particulares. Sente, aqui comigo, valeu, Amaral. Se tu ainda me amas. Meu amigo Jiminho, o Aildo também, amizade. Amizade eterna. O Jiminho e o Aildo. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Fala, Dali! Chance, só mais. Quero ver se a galera sabe cantar assim, Santa Bárbara. Canta! Canta! Canta! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, Paulo! Fala muito baixo, meu irmão! Baixo, meu irmão! Nada do livramento. O meu amigo molequinho do bonde dos 40, despintados, nossa gerei também dá todo mundo aqui. O meu aniversário, papai premier. A gente. E também a Larissa! Bete Lima, Jesse Lima! Jefferson Lima, Reinaldo Lima! A Gisele, meu amigo Fagner Absoluto! Joelson Pop! Minha área VIP tá formada hoje, minha amiga mocinha também tá na área! Onde o Danielzinho Prime! O Daniel Malonce, a família Bairro Novo! Como você se esconder, isso não tem sentido. DJ Rafael, DJ Tcheco, no Pura Sul. Não, mas eu vou ficando por aqui. O quê? Vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu saber. Fica também, fica pra sempre comigo. E pra cima, passa aí, venda. Pra sempre comigo. Yeah. Júnior do Comércio, o meu amigo Preto também tá na área, bora pra Adalto, sempre, sempre, sempre, sempre. Toma, toma, toma, vai! Toma-me, toma, toma-me, toma, toma-me, toma. Vira ela, vai! Vira a sapatinha, vira ela, vira a sapatinha, vira, vira a sapatinha. te amo e dê a volta por cima. Manda puro desejo com DJ Flão, DJ, a nova onda do Pará. Quero ver vocês assim. Eu ainda sofri demais quando você me deu fora. Mais um mundo. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Premier. Parceiro Edson, o Marielson, irmãozinho no Prime do Livramento. Chicão, fala Chicão. Valeu, Black Cloud Produção. Solteiras! Cadê o grito dos homens sinceros? Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pro céu aí! Pra ficar bonito! Ricanda, garota, garota, garota, garota! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. No caldeão, me tonteou. Veio a luna foi que eu. E essa música, o da galera da Mansão Brátil, meu irmão. Bora, Matheus. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero ser... Tainá, manda aquela dor. Fico na minha cama, juntos, coladinho. Me fecha a noite inteira, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar. Vou te olhar, vou te falar, fui eu. Amor! Seu amor! Obrigado, meu parceiro DJ Fagner, absoluto! O teu amor! Na verdade, foi o cara que deu pontapé inicial nessa super festa! Ele, meu amigo, Juro Mix, garoto! Seu amor! Joelson Pop do Barão Vermelho tá chegando ao encontro, né, meu? O teu amor, no caldeão! Amigo particular de Gela e o Suflei também tá por aqui comigo. Obrigado, viu, maninho? Obrigado pela vida na festa e comemoração do meu aniversário. Obrigado. Tamo junto. Bonde dos vilões também tá todo mundo por aqui. Um abraço. Valeu, meu bonde. Alô, Dinaldo! Tereco Prime da equipe Serra. Tá em peso, meu irmão. Daqui a pouquinho vamos dar show, viu, Tereco? Gatajado daqui a pouquinho. E já sabe onde é, né, maninho? A segunda parte do meu aniversário. Alô, Balneário, Cai d'Água, Periquita Saúde. Alô, Marido Ben, Thiago Mix. Vai ser muita pressão, velho. Gira, gira, gira, gira. Ó, Thiago, devagarzinho, devagarzinho. Agora manda. Um, dois, três. Vai, maninho! Mandando ver o vício da batida, querendo se envolver. Fala, meu amigo Neymar! Leia também o Amaral! Tá todo mundo aqui da minha área, vive também, valeu! Galera do Bar da Praça, meu amigo Rafinha também tá na área, mano, Rafinha! E a galera da Mansão Brátil, dá valor! Daqui a pouquinho tem meu parceiro Paulo, marido Messi, pra comandar o Prime! Fala, Júnior. Fala, Marcelo. Valeu, maninho. É nóis. Olha a galera do Maxon também. Tá aqui pra gente, com a gente. Oi. Sim! A filha sinalizando por ali, maninho. Não te espera, tô cheia de opção. Chocolate. E aí, Beto? menina mais feia do Pará. Jessilin. É pra não dizer o contrário, viu, Jess? Fala, Fabiano! Fala, Tinga! Tamo junto, Fabiano. Quinta-feira é aquele futebol, viu? Cheguei. Tô preparada pra atacar. Quem sabe? Quando o grave bater, eu vou quicar. Abalo! Sua cara. Eu quero ver a galera cantar bem alto. Canta bem alto assim, ó. A gente brigou. Para aí, eu não ouvi. A gente brigou. Ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Joga! Então joga o popô na piroca. Então joga. Então amigo Mac! Joga o Maxi! E o Michael! Então, lá do Maxão! Seus amigos particulares estão na área, valeu, Max! Então joga! Alô, Michael! Joga o popô na piroca. O Michael doido, esse moleque é fera, o Chico tá vivo! Novinha, eu quero te ver contente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pra sentar, pra sentar, pra sentar no. Bora DJ Murilo! Nossa, que absurdo! E agora? Nossa, que absurdo! E tá com o rabetão! Tá com força, com força! Tá com Edson! O Marielson! Os irmãos Prime do Livramento, gostinho do Premier! Premier de Mosqueiro! Gira, gira, gira, gira, gira, vai! Best. Toma automaticamente. Quando ela escuta, já quer embasar. Feliz aniversário, Helene Moraes. Minha amiga Tainá, está aqui com a gente. Obrigado, Camilinha. E a outra, qual é? A Pretinha. E a Joyce, meu irmão. E aí, Neto? Bora, Tigrão, bora, Tigrão. Alô, Tigrão. O galera do Paredão Track! Abraço, meus parceiros! Sejam bem-vindos no Premier! Premier Prime! Dinho camarada, também abraço, Dinho! Adalto sempre, sempre, né, papai? Valeu, Ginaldo! Todo mundo com a gente! Valeu, galera! Na hora que me escutar, canta! Vai. E o que? Precisa raciocinar. E o beijo? Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de para. Fala, meu parceiro Chicão! Tamo junto, meu irmão, é nóis, Chicão! Eu vou levar, então senta bem. Viago Matheus, Chiganante, vai, Matheus, vai, Matheus. Então sarra. Vai, Matheus. Então sarra. Aí conhece esse moleque, vou te contar. Meu amigo Júnior, Júnior Quadrado, Nilson também tá na área, Dani! Tá na Jaré, deixa aí, caceteira. Alô, Fabrícia! Então sarra. Deixa aí, girafão. Então sarra, a bunda no chão. Então sarra, vai! Então sarra, então sarra. E o quê? O corpo só. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 16. E sabe canta bem alto que eu vou baixar. Vai acontecer. Quero ver vocês bem alto. Bem alto, vai! vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. Peraí, Paulo, bora filmar o um vídeo pro YouTube do Iago, vai. Foi pro baile muito louco. Todo mundo canta bem alto. Se envolvi, só... Beado, Beado, que eu vou baixar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Mas falou. Só tem 17 anos, o que quero vai acontecer? Quero ver vocês! Vai dar o quê? Vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do PDJ, aquela começou a sentar. Vai dar PT, vai dar. Fala, meu parceiro Felipe Playboy! Vai dar PT, vai dar. O nosso apoiador, o nosso patrocinador, o irmão, você tem moral! Uma diz que ela começou a sentar. O casal Ving também tá na área, né, Lozinho Pressão? Valeu, casal Ving! Lozinho Pressão, pra cima, maninho! Vai dar PT! Bora, Lozinho, é nóis, maninho, é nóis! Vai dar, vai dar PT! Brilhãozinho, moleque da mija! Valeu, Brilho! Alô, Tamires, chega aqui com a Lozinho, aqui atrás do comando. Meu amigo Juninho tá ali na área, bora Juninho! Fominha PR, obrigado, valeu, Juninho! Estrada por olho! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! E quem não vai trabalhar amanhã, faz barulho! Barulho! Já fica doida, tá loucona na pista e se revela toda. Ela sabe que é gostosa e que ela é. Bora, meu pop, meu pop. Ela quer beijar na boca, ela não pode me ver. Que ela já. Gisele, a primeira dama do meu amigo. DJ Fagner, absoluto da Gisele. Ela sabe que é gostosa. Alanzinho Pressão. Boa, movendo os lábios pra mim. Ela quer beijar na boca. Desse jeito ela fica louca. Desse jeito ela fica. Já estamos ao vivo! De tequila é. E daqui a pouquinho tem CD ao vivo pra galera. Sendo tudo vem calçando. Edson Gravações, garoto! O Gordinho da Coleipa. O Hélio tá na área também. Equipe sexta-feira. É nóis! É nóis, papai! Iago, difícil, né, maninho? Difícil, vai. Foi difícil pra você acreditar. O Paulo é um cara bacana. E quando a gente briga e... Meu amigo Anderson do Açougue dos Irmãos, fala Anderson! Alô, Elias Batidão, garoto! Foi difícil. Thiago Viseu, esse patrocinador oficial do Paulo Marido Mesmo. Fala aí comigo, valeu, Thiago! O Pinalino, o Gato Ajá! Tudo aqui pra cá. Everybody's going to the party. Dancing in the desert. A galera vai doidar de novo. Não sou eu, foi o quê? Rayane, o Augusto, a Sara Kelly, Keto Leia, a Carol e o DJ Magrinho, pra todo mundo aqui na festa do Premier, festa de comemoração do meu aniversário, inclusive Iago. Eu queria abraçar cada um de vocês. Obrigado com muito carinho, viu, gente? Valeu de montão, as pessoas que receberam os nossos convites e vieram hoje curtir o Premier Pride, na festa em comemoração do meu aniversário, tá lotado, Luciano, tá bonito! Tira o pé do chão, do chão! Parceiro DJ Magrinho, meu grande amigão! Você é o DJ Carlinho! Tamo junto, meu DJ! sou fã de vocês, viu? Rose do Whisky, a Roseli também, a Morena Digital. Está aqui comigo, valeu! Paulo! Paulo! Quem me vê em Deus dá um grito! Só que tem fé no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima aí! As duas! Assim, e agora? E quem é de Santa Bárbara? Bota o bracinho pra cima. Quem confia no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pro céu. Quem confia em Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. Pra ficar legal, vai. Joga pra cima, pra cima, pra cima. E eu sempre digo, viu, gente? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro aí, bate na palma na mão. Vai, vem, bate na palma na mão, vem, bate na palma na mão, palma na mão. Agora que veio com seu namorado, com a sua namorada, dá um grito aí. Cadê o grito dos casados, hein? Eita, meu. Quem vai sair do Luciano Clube muito chapadão, dá um grito. E bate na palma. E aí, mano, tudo bem você? Que não vai trabalhar amanhã, bota o bracinho pra cima. Até porque amanhã é domingo, né, gente? Quem não vai trabalhar amanhã, domingo, dá um grito! Amanhã não, aliás, hoje domingo. Hoje tem que cair na água, né, Paulo? É verdade. A segunda parte do meu aniversário vai ser no Balneário, cai na água. E quem vai pro cair na água daqui a pouquinho, bota o bracinho pra cima aí, que eu quero ver. E que não vai trabalhar segunda-feira, faz barulho. Faz barulho, faz barulho. Quem é do Flamengo, grita! E quem é corintiano, levanta a mão. Quem é palmeirense, grita! Quem é São Paulino, grita! E quem é do clube do Remo, faz barulho. Remo, faz barulho. Remo, faz barulho. Peraí que eu não escutei nada. Não escutei nada. Escutei nada. Quem é do Remo, grita! Remo, grita! E quem é do Remo da Mavaia no Papão? Quem gosta de homem dá um grito. Quem gosta de mulher levanta a mão. E quem é do Paissandu faz barulho. Quem é do Paissandu na Mavaia no Leão? Libere água pra cima, papai. Domingo que vem tem o Barão Vermelho, o Gafio de Sonoro no Caissala, na sede do Anderson. Olha o Ronald, o Marcel, o Hudson, é o Tinho, garoto. Tô fechadão, pode crer. E o Tigrão tá na área, viu, Iago? Pode crer. Alô, Tigrão! Dali, Tigrão! Amaral do Transcape! Já já tem tu, Paulo, prepara aí, maninho! Meu amigo Bandido, Neto Convecções! Tá ali com a gente, obrigado, viu, Bandido! Meu amigo Dinho, camarada, também, valeu, Dinho! Ginaldo! Um abraço, Ginaldo! Tá ali comigo! O Adalto sempre, sempre! E quem é que vai casar, dá um grito aí. E quem não vai casar porra nenhuma, dá um grito também. Vai, Iago. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Todo altar fala, já vai começar. Violino tocando, Pajonas. Coração acelerado, aliança. Detona, Iago! ligada. O Padre P. DJ. Thiago. Fale agora ou cale-se pra sempre. Pra trás, a Pinha vai casar, tô sabendo. Meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí na cama com o celular tocando. Dança, vai! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Eu sou Pet Pat. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. A vida de casada é boa, só Pet Pat. Sonhei que tava me casando. Lorena Digital, Lorena! Um abraço, valeu, Lorena! Bora aqui, Nalino, mano, Thiago! Tem alguém com essa união aqui presente? Gelson Pop! Olha agora o carro sempre. E eu olhei. Cadê a Thalita, hein? Me chorando, meus amores. Felipe Playboy. Ele mesmo. E o Bruno Berdan. E aí, bacana, o coreógrafo. Obrigado, Felipe, pela parceria. Obrigado pelo patrocínio, inclusive o bolo. Tá bonito, viu, maninho? Patrocínio do meu amigo Felipe Playboy. O meu bolo tá ali, gente. Tá abandonado, mas eu tô de olho no meu bolo.